Não há nada lá fora para você. Não seja tão idiota. Pare de se iludir. O que foi que eu disse? O mundo entenderá. Eu não disse isso? E o que você disse? Papas suaves, encantadores de serpentes, todos com algo em comum. Quais foram minhas palavras para você? Talvez fosse sua vez. Nos sete dias tentado pelos sete pecados, capitais da capital dos pecados mortais. Até o rei Davi não resistiu, já continuo de pé e o seu mundo ruiu. Deus me ajude, então imagine se Jesus tivesse fugido da cruz no último minuto e não nos perdoasse. Passasse eternidade em bares, mil mulheres, mil lugares, milagres, sempre pagando a rodada. Temos escolhas, quantas escolhas, a vida é escola, sem cola. Então corra até o pé fazer bolha, a chuva molha, invejoso olha, na encolha. Então se recolha, enquanto meu time decola. E os nossos atos, pra virar reis e voar alto. Corrompe a alma, me deito e reflito nos salmos. Não consigo dormir, de tão agoniado. Mas se eu não atirasse antes, ele ia ter me matado. Sim, eu sou um pecador. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Eu tô do lado de quem carpintou. Não me jogue na cruz, eu sou um pecador. Sim, eu sou um pecador. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Eu tô ouvindo sons aonde eu vou. Não me jogue na cruz, eu sou um pecador. Qual foi meu crime? Então serei julgado. Perdoe a maldade, veja, sente ao lado do pecado. Os filhos, netos, pais ou avós são castigados. Luxúria, avareza, banho de sangue tomado. Colocará a mão na cabeça do bode, então pagará com seu sangue, sacerdote. O castigo prolongado, chibatas de chicote. Orgulho é venda nos olhos, não vá com sede ao pote. E que a ira não se esgote, quanto mais poder, mas o ego inflama, pecados são da vida, bucetas, drogas, granas. Os manos nas esquinas com suas mentes profanas. Quanto mais dinheiro vem, mais altera o drama. Deixa eles trabalhar, a vida é difícil, o pique é se manter por lá. Deguste da vida e ela vai te estigar. O pecado na carne até te castiga, e sua alma pena. Sim, eu sou um pecador. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Eu tô do lado de quem carpintou. Não me jogue na cruz, eu sou um pecador. Sim, eu sou um pecador. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Eu tô ouvindo sons aonde eu vou. Não me jogue na cruz, eu sou um pecador. Põe um preço na sua alma, receba as riquezas. Brilho, status, seguidores, Larissa Riquelme. Mostre a podridão que brilha em cima da sua mesa. E a sua vida, prêmio, pois geral desejo melk. Põe um preço na sua alma, receba as riquezas. Brilho, status, seguidores, Larissa Riquelme. Mostre a podridão que brilha em cima da sua mesa. E a sua vida, prêmio, pois geral desejo melk. Brilha, ofusca, mata, sustenta, prende, ilude, cana, devora, ignora a dor. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Brilha, ofusca, mata, sustenta, prende, ilude, engana, devora, ignora a dor. E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. Perder? Eu não perco! Eu venço! Eu venço! Essa é a minha função e é o que eu faço! Eu venço!